autorizado, o 5914 prossegue direto para a aproximação direta na pista 17. 5914, confirme irá prosseguir na descida com referências visuais? Afirmo, já tem referências visuais com o solo. Autorizado. Gente, o 5914. Série 5914, confirme visual? Afirmo, visual com campo, visual com chalé na curta final. Gente, com parte de aproximação, chame a torre, no 8 decimal 6, bom pouso. Chama a torre, 186, obrigado. Torre Salvador, bom dia, o Forcéria 5914. Forcéria 5914, muito bom dia, autorizado final do ano 7, em foco final de 2:30. Informarei o 5914. Ou Chaner 6250, solo aos 40, libere a esquerda e chame o solo em 1219. Negativo, estou com tráfego já na final da 17, aguarde mais alguns instantes no 595. É 250, ingresso 41, portão 02. Mike Fox, 2 milhas afastado, frequência livre para seguir condições visuais. Na final de 2 milhas, o Forcéria 5914, tem baixada travada. Pouso autorizado, cabeceira 17, vento no 10 grau 79, força aérea 5914. 5914, pouso autorizado. Tango controle. Escuta, Gabriel. Confirme visual com o tráfego do Papa Romeo de November Alfa na sua posição de 12 horas e 6 milhas e meia, Antônio no 50. Gente, para negativo visual. Reporte visual, mesmo está mantendo 1000 pés. Para visual, remota Papa Romeo de November Alfa, controle. Esse é o tráfego do Romeu Papatango, Papa 28 Alfa, na sua posição agora de 1 hora 5 milhas. Está mantendo no 1000 pés. Reporte visual. Tenho no 1500 pés de November Alfa. Trix 595, ali mantém. Ali mantém. 098, acena identificação, autorizado chegada Mari, prepare, espera sobre a posição ITAP, nível 050. O ajuste em Salvador, 1-0-1-4. Desce para 1-5-0. Confirma que era estático, 1-5-0. Afirmativo, aguardando liberação da pista. Está previsto o pouso para o 0-1-3-1-2. Ciente do estimado para pouso, porém é necessário que a infraero libere a pista. Portanto, será feita a espera na posição máxima. Correção e TAP. 0-0, espera imagem, 3-1-2. Correção, espera em TAP. E TAP, 0-0. 0-0, confirma a primeira. Afirmativo. Todos. Gente, só um minutinho pra cópia, isso que é o Romeu Romeu. É 5914, bom dia, táxi via Lima, pátio 1, vai reportar passando através do portão 05, ou série 5914. 5595, a linha Astra tem livre decolagem. O vento. 120 graus, 629. Salvador, bom dia. Tan 3896, informação Lima. Tan 3896, acende identificação, autorizado chegar na Mari. Prepare, espera na posição ITAP, nível 060. O ajuste 1-0-4. Zero meia zero, 3896. 3896, senhor número 2 de aproximação. O NOTAM expira aos 1400, porém é necessária a liberação da pista pelo infraero. Eu sei do NOTAM, senhor, estou questionando se tem alguma coisa mais a dizer. E a aproximação em uso que será usada após a abertura do aeroporto? Relete X-Ray, pista 1-0. Em frente, Juliette, curva à direita na Alfa e reporta no ponto de espera da Delta para o cruzamento. American Airlines 9990, Squawka Ident, clear bound for arrival, descend and maintain flight level 050, and prepare hold over bound position, flight level 050, altimeter 1014. Alright, 1014, hold over bound, and level 050, American 990. American report starting holdover, bomb position. Better hold at bomb position, American. Controle Salvador, bom dia, trip 5595, perfil da Dayal. Trip 5595, bom dia, contato radar, sub mantém o nível 1-60. Foi da presente Leda, após Leda, direto Léo. Leda após Leda e Léo, ascensão 60, 5595. Salvador e Alfa Parma Alfa. Prossiga, India November Alfa. Autoriza a descida para 1 mil pés. Esse mantém 1 mil pés, India November Alfa. 1 mil pés, India November Alfa. Que Romeu, Romeu, solo. Que Romeu, Romeu, autorizado Montes Claros 360, direto Vitória da Conquista, após direto Montes Claros, decolando da 1-0, primeira curva direita, Arbor, Elefa, controle 1-9935, transponder 5060. A rota afirmativa, direto Vitória da Conquista, direto Montes Claros. É o Whisky Romeo, Romeo é Arbor, Elefa. Arbor, Elefa? Afirmativa, essa saída. Chama para o acionamento, Romeo, Romeo. Força aérea 59 no 4, autorizado cruzamento, está em parte militar, no corte de frequência. Que Romeu, Romeu, livre acionar, chama ataque. Patango, para seguir condições visuais, frequência livre. Voador web 9731. A 731 copia? Copia. A 731 autorizado. Guarulhos 360 via Operzulu 21, decola da 1-7, curva direita na Arbor, transmissão Elefa, controle 1-9935, transponder 5070. Decolagem da 1-7? Afirmativo, o senhor vai aguardar o horário da pista 1-0. Vamos aguardar 1-0. Afirmativo, então vai decolar da 1-0 com primeira curva direita, Arbor, transmissão Elefa, controle 1-9935, aciona 5062. Guarulhos 360, via Pesulo 21, saída Arbor Elefa, decola da 10, curva direita, controle 1935, código 5062, web 9731. 731 está correto, chama puxa acionar. Afirmativo. Fly 9752, squawker dent, clear body arrival, descend and maintain flight level 070, altimeter 1014, prepare hold over body position and report starting hold over. That's right. Report starting hold over Mari position. Roger, we report reaching Mari at 3098. Vitor Juliette, autorizado voo local, no mil pés, decola da 1-7, curva esquerda no forte, controle 1-9935, aciona 0151. 02 a bordo, estacionamento táxi, torre 1862, Alfa e Juliette. Alfa Vitor Juliette. Pronto, livre sinal, chama para o destaque. Recife autorizado no nível 350, operador 58, decola da 10, primeira curva esquerda, Pucca, transição Aracaju, controle 11935, transponder 5043. Posição Mari. Agora de zero vai preparar a espera na posição Mari. Tá 3198, pena de aproximação da alta. É, serviço mais quantas horas? Mais três órbitas, 3198, a princípio. Azul 4207, bom dia, senhor de identificação, chegada bom, o FIDEI se mantém o nível 060, o ajuste em Salvador no 04, prepare e espera na posição bom, ok, identificou, descendo para... Tá. Escuta, senhor, meu. Tá, se comunicar com o solo agora, vai chamar em 121 no decimal 1. 121, senhor, meu. Weber Alfa, reporte ingressando em Interlagos. Reporte ingressando em Interlagos, Weber Alfa. Controle azul 4207, voltado. Prossiga 4207. Confirmar 7 para o 060, ordem boa. Afirmo, 4207. A hora está em espera em etapa no 060, tá? 3896. 3896, ciente, informa que é o número 2 na aproximação. Como número 2, aguarda em órbita, 3296. Submantém o nível no 60, chame Centro Recife no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 25. 3198, desse mantenha 3.000 pés, o ajuste na 0.4. 3.014, 3198, desse mantenha 2.000 pés, o ajuste no 0.4. Abandone, espera sobre a posição Itape, Voiduna e reporte estabilizado do ILS X-Ray da pistola 0, 3198. Tem desce para 2000, voa a duna, chama estabilizado, 3, zona de 8. Indianover Alfa, reporte rotatória, visual para o campo. Reporte rotatória, visual para o campo, Indianover Alfa. Now we're approach American 990, entering the hold of a bomb, flight level 050. Roger, American 990. Fly 9752, leave hold over Mari position, fly top position, maintain flight level 070. Roger, and and make hold over Itap position. Roger, please hold over Itap position. 3896, desse mantém o nível 050. 050, mantém o alta em TAP 3896. É, pode confirmar o nível autorizado para o 5728, não, por favor? 5728, nível 080. 5780. 5728, informa que é o número 5 na aproximação. Já está reduzido. Salvador, bom dia, voo na 738, voo na 738, bom dia, senhora, identificação, chegada Mari, desse mantém o nível 090, prepare e espera na posição Mari. O ajuste em Salvador na 094, 1738. Positivo, Mari. Gente, porém, reporte iniciando espera em Mari. 3896, abandone espera na posição Itap, Voiduna, desse mantenha 3000 pés, o ajuste no 04. Na proa de Duna, 3000 no 04, 3896. Guardião 07, reporte visual com caso. Tan 3198, completa a aproximação, chame final Salvador 120, decimal 8. 3198. 208, 3198. Tan 3896. Chame final Salvador 120, decimal 8. 208, final, 3896. Tan 9990, descendimentem 4000 feet. Altimeter 1014, fly direct pelo position, leave hold the over bomb position. Okay, down to 4000 feet, 1014, and we're cleared direct to what position? Pelo position, 9990, descendimentem 4000 feet. Okay, we're going direct to Pelo, we're descending to 4000 and QNH 1014, American 990. Fly 9752, descend and maintain flight level 050, turn the vectoring for spacing, turn the left heading 360, your limit is maintain this heading until 20 miles. Roger, descend to 050 and left heading 360 and limit 20 miles. Fly 9752, contact approach 120, decimal 8. Approach 1208, Controle Salvador, o Papa Romeo Índia November Alpha, proa da rotatória visual com o campo. Índia November Alpha, torre 98, decimal 6. Torre 186, grato. American 9990, contact Salvador approach 120, decimal 8. Fiji, decimal 8, American 990. Só ingresso na final 1-7. Reporta ingresso final 1-7, Indianover Alpha. Voe ITAP e desça para o nível 060. Onde está o nível 060? Guardião visual para cá. Guardião, frequência livre. Informação Lima. Taxi, mantém ponto de espera aguardando instruções. Whisky Romeo Romeo decolou aos 04, chame controle 119-35. Controle 119-35, Whisky Romeo Romeo, bom dia. Gona 270. É, número 7, espera bom e descendo para o 070-270. Está autorizado o pouso na pista 1-0, vento de 140 graus com 1-0 nós, ajuste no 0-4, baixado travado? Baixado travado, 3-0-0. Era o esquema, Romeu, Romeu. Reduza para 1-8-0 nós. 1-8-0, o 5-7-2-8. 5728, chame final Salvador, 120 decimal 8. 208. Na 738, espera na posição Mari, nível 070. Desse mantém o nível 070. 070, espere Mari, bom, azul 4207, espere em Bonf, desse mantém o nível 050. Espere Bonf, desce para o 050, azul 4207. Azul 4207, desconsidere. Salvador, boa, 1338 novamente, estabilizado LSX, baixo travado visual. Sim, estabilizando 996, continua a aproximação, ajuste no 04, reporte marcador externo, reduzindo para velocidade de aproximação na medida do possível. Já estamos toda realmente reduzido, 2 milhas em dia serra, 3896. Salvador, visual para o 07. Gente, reporte visual com campo guardião 07. Guarda transferência, guardião 07. Aguardando a transferência. Gono 270 na escuta. Achando identificação, autorizado chegada Bonf, prepare e espera na posição Bonf, desse mantenha o nível 070. O ajuste em Salvador no 04. Gono 270. Azul 4207, estou ótimo, sobre Bonf. 4207, faça uma espera e após uma espera, prossiga para Pelo com 2-1-0 nós. Azul 4207. Uma espera, pode prosseguir. Continue a aproximação, guardando a autorização para o pouso, TAM 3896. 3896. Salve, galera, canais 7, 5, 2. American 9.